cremos num Deus construído à imagem e semelhança dos poderosos, nem no Deus inventado para ser o colírio para os nossos olhos, nem no Deus que dorme e se esconde no cofre das igrejas, enquanto seus representantes desfrutam de riquezas, nem no Deus das festas comerciais, dos falsos natais, com propagandas enganosas e coloridas, cheias de fantasia e mentira. Nem no Deus dos casamentos sem amor, onde se prolifera o ódio e a dor. Nem no Deus dos caras que pregam a paz mentirosa, que para nós dão as costas, com sua justiça que só serve para sacrificar e castigar os pobres, que a todo dia sofre e se submete a sobreviver nessa sociedade cruel, sob o amargo do céu. Nós cremos no Deus que dava pão aos que tinham fome, para crianças, mulheres e homens. Luz para aqueles que viviam nas trevas, acorrentados no fundo de uma cela. Liberdade aos que se sentiam presos no ódio e rancor, que não conheciam o caminho do amor. Paz para aqueles que suplicavam por perdão, e não viam na sua frente senão a escuridão. Eu creio num Deus justo e soberano, não num Deus tirano. Eu creio num Deus que não se esquece de nenhum filho seu, que não é igual à maioria dos políticos que o povo elegeu. O Senhor da minha fé foi um revolucionário que lutou pela igualdade e pela liberdade do seu povo. E nós, cinco pretos, também lutamos pelo nosso povo. IDR Mãos de Rua, depois de 1999 anos, a luta continua. O Senhor da minha fé é Jesus de Nazaré.